brasileiro, confesso, minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu brasileiro, confesso, minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia, negra solidão. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da Juriti. Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia. Conheço bem minha história, começa na lua cheia e termina antes do fim. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte. Da fome, do medo e muito, principalmente da morte. Lelelala. A bomba explode lá fora, agora o que vou temer? Aí nós temos banana,